Glória Groove. Deixa bater no grave que ela desce em trazão. Joga devagar quando eu te der o comando. A primeira que tu vai ter que passar é galão. Esse puleiro que a queira casa do homem. O jeito que ela se mexe, entender tudo, vagabundo não esquece. Nem forma, numa na boca você derrete. É fogo, vai ver a molecada se diverte. Subiu a temperatura, 1000 graus, e ninguém segura. No tempo, entro na rua, batendo 1000 graus, me segura. Batendo 1000 graus, me segura. Altamente inflamável, tipo magia, criofagia, fazendo estrago. Mas pega fogo na pista e seja programado. Depois relaxa o fim e deixa engrandado o mil grau. O jeito que ela incendeia tudo, vagabundo não. Vamos, molecada, se diverte. Subiu a temperatura, 1000 grau, e ninguém segura. No tempo, o momento da rua, batendo 1000 grau, me segura. Subiu a temperatura de 1000 graus e ninguém segura. No termômetro da rua, batendo 1000 graus, me segura, me segura, me segura. Me segura. Me segura. Me segura.